poesia é livre de deveres. Me cabe escrever ou descrever o que sinto com emoção, da forma que cabe na canção. Essa é minha música e verdadeira intenção. Entendo o que quiser, entenda se puder. Entendo ou simplesmente não entenda. Essa canção é livre de qualquer compreensão. É pra sentir, depois pensar e comentar. E acreditar que a música pode libertar e viajar como as aves a voar. Se expressar é dom de Deus, como o nascer do sol. É como acorde a soar. Da sociedade, cuidado, viver não é só dinheiro e vaidade. Mais importante é a verdadeira humildade. Entendo o que quiser, entenda se puder. Entendo, simplesmente não entenda. Essa canção é livre para interpretação. É pra sentir, depois pensar e comentar. E acreditar que a música pode libertar. Viajar e amar. Viajar e amar. E viajar e amar. E viajar e amar. Eu quero amar e não me vergonhar de uma rosa entregar. Se não me amo bastante pra sorrir e pra chorar. Apenas contemplar o momento, não jogar palavras ao vento e com sentimento se declarar.